continuação da palestra pronunciada na Câmara Júnior de São Paulo no dia 16 de agosto de 1967. Vai prosseguir. Eu fui estudar o problema editorial, e viajei, e fui ver, e fui verificar uma coisa espantosa, que nós não somos um país atrasado no problema editorial. Ao contrário, somos um dos países mais adiantados do mundo. E proporcionadamente o número de leitores alfabetizados, o mais adiantado do mundo. Porque muita gente não sabe, porque as nossas estatísticas são completamente falsas sobre o livro. Se os senhores lerem as estatísticas brasileiras, dizem que o Brasil vendeu, ano passado, 1.560 milhões de exemplares de livros. E só posso dizer aos senhores que só nós vendemos mais de 600 mil exemplares de livros. E nós não tomamos parte na estatística, nem damos confiança ao governo para dar informações estatísticas. De maneira que não existe nada disso, não é verdade, e nós não somos a maior editora brasileira. Somos uma editora média. Quer dizer, não é esta a realidade. Os 4 ou 5 milhões de brasileiros que compram livro, compram mesmo. Compram muito mais que o francês, que o inglês, que qualquer outro povo. Quer dizer, nós temos, é uma predominância da abjeção, mas nós não somos totalmente abjetos. E esses mesmos que caíram na abjeção, nós podemos tirar dela, como podemos tirar aqueles que, dominados por um complexo de inferioridade, deixaram-se vencer por ele e perderam a confiança em si mesmo. Esse é o nosso papel de verdadeiros terapeutas e amigos dos outros, sobretudo deste povo. Quanto à situação do nosso país, quanto à solução desta questão da vergonha na cara, que esta expressão agora me ocorreu, de Capistrano de Abreu, que disse que no Brasil, Brasil só seria uma grande nação no dia que vigorasse a lei, que todo brasileiro devia ter vergonha na cara. Não é uma expressão minha. Essa expressão já foi sentida desde o tempo dele, notem, senhores. O opção Dom Pedro dizia que nós, o Brasil era bichote, o Brasil era um país que faltava essa dignidade nos nossos homens, porque vimos formados de raças que misturaram-se, em grande parte perderam a sua dignidade, ou não tinham. E temos problemas muito sérios. É verdade que nós temos povos hispano-americanos que, devido a um excesso de compensação, de serem povos supercompensados, também caem em defeitos tremendos, porque eles sofrem daquela mania de grandeza do espanhol, que é típico do espanhol, cujo complexo de inferioridade leva para um complexo de superioridade terrível, que é uma compensação, uma supercompensação indevida. Mas isto, este trabalho de podermos realizar alguma coisa para levantar o Brasil, é um trabalho muito sério, mas muito sério mesmo. E eu gostaria, só peço a Deus que me dê forças de poder manter contato com os senhores. Não hoje, em outras ocasiões, para estudarmos um plano de ação. Porque urge. Urge porque nos afundaremos em breve. O ponto importante vai a partir deste empréstimo de 1823, de que me perguntar. Ora, nós temos que reconhecer o seguinte: o Brasil, até 1822, era ligado a Portugal. A nossa moeda era a moeda portuguesa. Nós não tínhamos uma moeda própria. Lógico, quando o Brasil se tornou independente, nós precisávamos ter uma moeda. E é preciso compreender que a moeda que corria no Brasil era portuguesa. Nós não tínhamos moeda, não tínhamos reservas. As reservas estavam em Portugal. Tínhamos fatalmente que fazer um empréstimo internacional para dar cobertura à nossa moeda. Consequentemente, era impossível não proceder de outro modo. Agora, se a operação não foi benéfica, é que também a nossa independência foi um pouco precipitada. Nós tínhamos que nos preparar, porque atualmente os políticos são homens que não pensam na economia. Então eles acham que podem tomar as providências políticas sem pensar nas soluções econômicas. Então Pedro jamais pensou neste problema da moeda. Pensou que podíamos separar o Brasil de Portugal, mas esqueceu que o Brasil, a moeda era portuguesa. portuguesa. E que nós não tínhamos lastro para ela, tínhamos que lançar mão de um empréstimo. E esses empréstimos foram feitos, como os senhores sabem, depois, para ir corrigindo os defeitos desta má preparação da nossa moeda, que não se faz numa geração. De maneira que nós temos que reconhecer que esses defeitos, até certo ponto, são desculpáveis. Mas nós corrigimos logo, por volta de 1864, 65, o Brasil já estava com a sua economia perfeitamente coberta, estávamos em condições superiores e nós estávamos em perfeito equilíbrio e a nossa moeda era a mais valiosa do mundo. Nossa moeda valia mais do que qualquer outra moeda no mundo. Bom, eu já assisti a moeda brasileira valer mais do que qualquer outra moeda no mundo. Eu já assisti, senhores. Eu assisti rejeitar libra esterlina em ouro do papel moeda brasileiro. Porque papel moeda brasileiro dava ágio na fronteira do Brasil. Por isso eu posso falar. Isso se deu também na época de Campos Salles. Isso se deu também anteriormente, por volta de 1860, naquele período. Eu não posso precisar, nem os senhores vão exigir que eu precise com datas seguras. Mas antes, no período que antecede a Guerra do Paraguai, antes, não foi antes, antes de 60, antes da Guerra do Paraguai, a por volta de mais ou menos 50, 60, nossa moeda valia mais que ao par valia mais que a moeda estrangeira. Todo mundo dava área. Nós tivemos uma moeda muito forte, o próprio Cruzeiro. Quando foi instaurado o Cruzeiro valia internacionalmente. Toda a parte do mundo se recebia o Cruzeiro e era considerada a moeda mais forte do mundo. Nós tivemos nossos momentos também de grandeza. Nós não somos tão mesquinhos assim. Esta, por isso que nos revolta a abjeção, porque nós não temos direito de cair na abjeção, porque nós já realizamos alguma coisa, muita coisa de grande que outros não foram capazes de fazer. Quanto a esse poder econômico internacional que luta para evitar que o Brasil se torne potência, a razão é muito simples. O Brasil, dadas as suas condições de colocado como um país do hemisfério sul, se tornar uma potência, dominará o hemisfério sul, deslocaria completamente toda a economia. Não há interesse nas potências do hemisfério norte que o Brasil se torne uma grande potência. Foi assim, é assim. Quem declarou isso na Câmara dos Lordes, categoricamente, em uma sessão secreta, que hoje se conhece o discurso que ele fez, Brasil potência? Nunca! Era o fim da Inglaterra. Mobilizaram-se as grandes potências para impedir que o Brasil se tornasse grande. E até hoje, e até agora, e até agora neste dump, ainda continua o trabalho, não é só neste e noutros, para que o Brasil não se eleve. Nós temos uma capacidade de realização única na história. Nós somos capazes do monstruoso, que ninguém é, mas também do monstruoso no sentido do bem. As nossas possibilidades, é um tema maravilhoso esse, é uma pena não se poder fazer uma análise da nossa história e das nossas realizações, porque o tempo iria longe. Do que nós temos feito e do que nós fomos capazes de fazer e que ninguém foi capaz de fazer nas mesmas condições em que nós fizemos. Dispondo dos meios que nós dispomos, quase sem forças, usando apenas das nossas mãos vazias, a luta para evitar que o Brasil se torne uma grande nação vem de longe. Esta luta gerou a proclamação indevida da República antes do tempo. Esta luta originou a abolição da escravatura antes do tempo, porque ela se processava lentamente. E em pouco tempo o Brasil estava liberto do problema do escravo, sem prejudicar os destinos do país. Mas as precipitações políticas nesta nação foram feitas sempre com o intuito de perturbá-la e evitar que esse país atingisse o nível que ele merece e pode fazer, porque os brasileiros já mostraram que são capazes de fazer. Olha, senhores, eu vou contar fatos assim, tirados ao acaso da nossa história. Por exemplo, vou tirar um caso mais próximo e um mais remoto, um pouco do presente e um pouco do passado. Possivelmente nenhum dos senhores aqui presente tenha vivido o que eu vivi na minha juventude. Quando nós já éramos estudantes de faculdade e vivíamos debaixo daquela terrível pressão das dívidas que o Brasil possuía. Aquela dívida que o Brasil não podia pagar. Brasil que fazia empréstimos para pagar apenas juros da dívida que havia contraído. Esta dívida era considerada tecnicamente sem capacidade de liquidação de espécie alguma. Nós havíamos comprometido, quer dizer, a geração anterior a mim havia comprometido todas as gerações, talvez 10 gerações brasileiras teriam que se esforçar para pagar essa dívida. A dívida brasileira era o que mais agitava a juventude de então. A juventude das escolas só pensava como pagaremos a dívida brasileira, como nos libertaremos disto. Havia municípios brasileiros que 80, 90% do que arrecadava era para pagar dívidas no exterior. Veio a guerra, veio a Segunda Guerra. O Brasil vendeu, o Brasil produziu, o Brasil trabalhou. Esse Brasil trabalhou, sem meios, vendeu, pagou a dívida, totalmente. E tinha um saldo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares, aproximadamente, ou talvez mais, ou talvez menos, o número, os senhores não vão exigir precisão, mas por esta casa, que era nossa. Getúlio Vargas, que eu defendi na minha juventude, lutei por ele para pô-lo no governo, e eu que iniciei os primeiros movimentos revolucionários, propaganda revolucionária nesse país, e que eu combati, e depois, quero dizer isso, que depois de 45 dias que ele estava no governo, eu estava na cadeia, e eu combati depois, constantemente, que eu considerei um traidor dos ideais da Revolução de 30, quero fazer esta ressalva, era um homem de bom senso. Ele era um homem que temia essa nação. Com todos os seus defeitos, era um governante que apreciava, pelo menos, com uma prudência. Se não tinha um saber profundo, tinha pelo menos uma prudência suficiente para acertar mais do que errar. Embora eu só visse os seus erros, e nunca visse os seus acertos. Hoje, eu me penitencio e procuro ver os seus acertos e perdoar os seus erros. Quando estava para terminar a guerra, que nós possuímos aquele saldo imenso na balança comercial, ele entrou em contato com os principais industriais de São Paulo para que ele se preparasse para a renovação do parque industrial brasileiro, porque ele queria aplicar aqueles 2 bilhões e 700 milhões, mais ou menos, em novas fábricas para que o Brasil se tornasse uma potência industrial. Eu era professor de um industrial, homem que sofria de um complexo de inferioridade terrível, e eu era professor de oratória dele, e o tirei daquele estado, transformei, tornei uma das grandes potências hoje, e ele contou-me toda esta história. Pois bem, logo depois de terminar a guerra, no próprio ano de 45, o senhor Getúlio Vargas é deposto. Pela vontade do povo, senhores que puderam assistir, não admito que ninguém me diga que o povo brasileiro queria a deposição de Getúlio Vargas. Porque não houve manifestação popular de queremismo maior que houve para aquele homem. O povo não queria. Ninguém queria. A meia dúzia que queria não tinha significação. Mas depuseram o homem. E o que fizeram os senhores? Nacionalizamos o ferro velho estrangeiro. Santos Jundiaí, que aliás nesse tempo chamava-se São Paulo Railway, que é Santos Jundiaí o seu verdadeiro nome, que foi construída por Mauá. A Sorocabana, a Mogiana, todas essas estradas de ferro, compramos os bondes de São Paulo, menos os trilhos e os fios. Compramos tudo quanto havia de ferro velho e o resto nós tivemos que deixar no estrangeiro em depósito para garantir emissões e também para recebermos em velharias que eram vendidas no Brasil como obras raras. A velharia, móvel velho, porcaria, lixo das destruições europeias, que eram, abriram-se casas a centenas para vender isso, refaturadas a preços espantosos, e os 2 bilhões e 700 se foram embora. Qual foi a reação do nosso povo? Por que aconteceu isso? Porque este povo era ignorante, porque este povo não sabia o que estava acontecendo, porque não havia consciência do grande crime que se estava praticando. Então nós perdemos esta oportunidade que foi sonhada pela minha juventude, sonhada pela minha geração e traída pelos homens da minha geração. Sim, porque foram homens da minha geração que fizeram essa traição. Nós somos responsáveis. Eu não, porque eu luto. Eu estou sempre na barricada. Mas os outros estão do lado de lá, destruindo esta pátria. O mesmo aconteceu no Brasil, preparando-se a guerra do Paraguai. Não havia necessidade da guerra. O que é que nos custava? O que é que exigia o Paraguai? Uma saída para o mar. Mauá foi a Assunção, teve contato com Solano Lopes. Mauá, por conta própria, mandou fazer um levantamento para dar a solução, no caso do Paraguai, era a construção de uma estrada de rodagem, uma ponte, para dar uma saída pelo Paraná. Esta saída que fizeram agora, cuja ponte construíram, mas cuja estrada não acaba e não dão solução a esse problema com o Paraguai. Para dar a saída aos produtos paraguaios, que não pode dar a volta pelo Prata para ir para a Europa. Ajudar aquele povo, o povo brioso, o povo digno, um povo que nós devemos amá-lo porque é um povo nobre. Auxiliá-lo a que ele possa exportar os seus produtos. Mauá compreendeu isso. Evitar uma guerra, porque ele sabia que esta guerra se custaria imensamente ao nosso povo, como custou, sobretudo em vidas humanas e comprometendo grande parte do nosso futuro. Porque nós financiamos a guerra duplamente. Porque eles nos vendiam os armamentos pelo dobro, pelo triplo de preço e forneciam o Paraguai quase gratuitamente para que o Paraguai se armasse e pudesse enfrentar o Brasil. O Paraguai chegou a ter um exército de quase 1 milhão de homens, senhores. O Paraguai perdeu 900 mil vidas. Foi maior esta guerra do que a guerra de secessão nos Estados Unidos. Muitos brasileiros se pasmam ao ouvirem isso, porque não acredito na guerra do Paraguai. A guerra do Paraguai foi maior que a guerra de 70 na Europa. Muita gente não sabe disso. É a guerra de brasileiro e Paraguai, mas foi maior que a de todas as grandes guerras. Quanto podemos calcular quanto custou? Esta guerra custou ao nosso país mais de 100 mil mortos, sem contar mutilados, feridos, desaparecidos. Para quê? Que ganhamos com a guerra do Paraguai? Páginas heróicas para a nossa juventude ler nas escolas e os nossos militares poderem delas tomarem como assunto para os seus discursos nos dias de datas patrióticas. Só isto nos serviu, porque não nos honra esta vitória sobre um povo tão bravo. O Brasil gastou o que não podia gastar. O Brasil comprometeu-se com o futuro. O Brasil perdeu as suas possibilidades. Grandes erros políticos foram cometidos. Eu dei 2 exemplos. Podia dar mais. A nossa história está cheia desses casos. Inclusive agora, há pouco tempo, nós tivemos o maior exemplo de luta contra a nossa pátria. Na hora em que Java, Sumatra, a Indochina, a Argélia, a África Equatorial Francesa, o Congo Belga, todos esses países eram agitados pelo nacionalismo, e que os grandes capitais que estavam aplicados nesses países teriam que se retirar de lá e olhar para o Brasil como o melhor campo de aplicação, dadas as condições de semelhança econômica, etc. E aqui também a possibilidade de transferências de famílias com seus capitais, que para aqui viriam criar raízes e formar esta pátria. Então nós teríamos tido uma verdadeira invasão benéfica, como teve os Estados Unidos no fim do século passado, que tornou os Estados Unidos o que é. Que se fez, senhores? Que se fez, senhores? Manejaram-se milhões para fomentar o nacionalismo brasileiro. Pago por quem? Por aqueles que se dizem idealistas? Não. Pago pelos grandes interesses internacionais, que não queriam essas transferências de capitais para o Brasil. Porque foi assim que o senhor de Gaulle conseguiu transferir para a França os capitais da Argélia e da África Equatorial e conseguiu fazer o Frankfurt, que ele não poderia fazer. Foi assim que a Bélgica conseguiu resolver o seu problema econômico. Foi assim que a Holanda saiu do marasmo econômico em que estava. Porque foram obrigados os seus nacionais a transferir os seus capitais para a sua terra e lá, então, aumentar os depósitos bancários, os fundos do Estado e permitir, então, que a moeda desses países se tornasse forte. Que elas não eram. E nós perdemos mais uma oportunidade. E quantos brasileiros cooperaram, convencidos que esse nacionalismo era ação? Dizem, não, mas tinha partidos de esquerda defendendo essas ideias. Senhores, partidos de esquerda foram sempre uma invenção das direitas. Ainda outro dia fiz uma demonstração de que a luta antissemita na Alemanha foi uma criação maior, provinda de outros setores do que do próprio hitlerismo. Que havia maiores interesses na propagação do antissemitismo por outros lados do que dos próprios hitlerismos, que foram depois avassalados pelo hitlerismo e aceitaram que havia muito interesse para que se propagassem aquelas ideias. Senhores, há uma regra na história que não falha. Quando alguém luta contra uma coisa, perguntem sempre qual é a vantagem que leva esta parte que está lutando. Porque ela leva uma vantagem. É sempre... Os americanos, por exemplo, têm uma tática hoje muito inteligente de atirar uma campanha contra os Estados Unidos em toda a parte. Fazem muito bem, porque a saída de capitais dos Estados Unidos estava espantosa. Por exemplo, Cuba. Cuba era um problema para os Estados Unidos. Os senhores podem imaginar o que era Cuba? Cuba, no fim de semana, atraía cerca de 500 mil americanos para Cuba. Esses americanos que atravessavam ali o canal era uma coisa fácil. Iam para Havana, que é a cidade cheia de boates, cabarés, é a cidade mais depravada do mundo. E gastavam, embriagavam-se, jogavam, faziam lá o que não podiam fazer nos Estados Unidos. Custa $1 milhão nos Estados Unidos hoje diariamente para manter Cuba. Mas mantém. E lhes interessa manter, porque agora eles estão desenvolvendo as praias do sul dos Estados Unidos. O turismo está todo no sul dos Estados Unidos e são milhões e milhões e milhões de dólares que deixam de sair. Os senhores sabem quanto o México recebe dos americanos em turismo por ano? Cerca de 800 milhões de dólares. Mais do que o Brasil consegue com exportação de café. Ah, é preciso fazer um nacionalismo mexicano. Quanto vai custar esse nacionalismo mexicano? 50 milhões de dólares? Vamos gastar esses 50 milhões, 100 milhões, porque precisamos poupar esses dólares. O senhor veja, Paris, a França, a Europa, estava absorvendo. Os americanos, o operário americano tirava suas férias e ia para a Europa. É preciso criar lá na Europa quem maltrate o americano. Em toda parte precisa maltratar o americano. O americano não ia gastar o dinheiro dele mais. Porque, os senhores sabem, os senhores que acompanham, por exemplo, os boletins do Tesouro Americano sabem perfeitamente que a saída de dólares dos Estados Unidos estava maior do que a entrada. E eles não são, idiotas. Eles sabem o que estão fazendo e sabem que providências têm que tomar. E a história é assim. Os senhores sabem, por exemplo, como é que se fez a Guerra de Troia. O que é que se fazia? Impedia-se a chegada dos mantimentos que vinham de Troia para a Grécia. E depois se acusava a Troia de estar prendendo os mantimentos. Como é que se fez a guerra dos romanos contra Cartago? Manejavam-se piratas e com bandeiras cartaginesas e dizendo que eram cartagineses para criar o ódio nos romanos. A história está cheia disso. Aliás, a história é só isso. A verdade da história é outra do que aquela que se conta. O que tem que se procurar. E nós, ingenuamente, nos deixamos levar por estas coisas, por os falsos amigos. Nós temos amigos, não tem dúvida, estrangeiros amigos. Aqueles que vieram para cá trabalhar e nos ajudar a desenvolver, esses são nossos amigos. Mas há realmente um capitalismo internacional, que não é americano, nem é alemão, nem é suíço, é internacional, que não tem pátria, a pátria, que o capitalismo internacional é uma coisa diferente. Ele explora aqui como explora em toda parte do mundo. Não é esta invenção que se procura fazer, que obedece a outros interesses. E estes nos prejudicam, está certo, mas há aqueles também que nos favorecem. Agora, que nós temos possibilidade pelas nossas próprias mãos de fazer, temos. Temos porque já fizemos. Eu peço aos senhores que meditem sobre um assunto só. Um assunto só. Os senhores meditem sobre a conquista do norte do Paraná. Que grande epopeia realizada pelo povo brasileiro de mãos vazias. Prova da grandeza e das nossas possibilidades. Ali se fez muito mais do que Brasília, com capitais estrangeiros e comprometendo gerações. E o norte do Paraná não comprometeu gerações, nem precisou pedir dinheiro no estrangeiro. Ao contrário, criou riquezas para gerações futuras. Essas são as grandes realizações que já se fizeram no Brasil, que o povo brasileiro fez pela sua própria iniciativa, apesar dos políticos, apesar dos grileiros, apesar dos safados, apesar de toda a exploração, esse povo fez essa obra grandiosa. E há outras, não são só essas. Manaus. Manaus. Você se conheceu o que é Manaus? Manaus é uma conquista tremenda da vontade do nosso povo. A realização de uma obra imensa em plena selva da Amazônia, que ninguém foi capaz de fazer em nenhuma região correspondente ao mundo. O porto do Rio Grande, uma vitória sobre o mar, um porto impossível, que todos os técnicos consideraram impossível. E foi feito. Uma obra gigantesca, um porto feito sobre o mar, dominando o mar. Há coisas grandiosas feitas pela nossa gente. A estrada, por exemplo, de Curitiba-Antonina, que Mauá construiu, esta obra-prima até hoje superada pela engenharia. Era uma obra impossível. A subida do primeiro trem na Serra de Petrópolis, que também era impossível, os ingleses, para os seus trens subirem as rampas, os passageiros desciam, os primeiros ficavam no trem, os de segunda ficavam olhando e os terceiros empurravam. Era verdade? Era condição, porque tudo sentado. Era essa. Depois o cidadão ia saber por que ele era de terceira. Era para empurrar nos repeixos, nas rampas. E nós brasileiros subindo a Serra de Santos, esta obra gigantesca deste trem subindo a serra, permitindo o desenvolvimento do café, permitindo a entrada do café pelo sertão de São Paulo. Obra gigantesca com essas quedas d'água para levantar o trem, cujas quedas d'água permitiram a formação depois das nossas usinas para Light e permitir que São Paulo se tornasse uma potência econômica, que foi feita por brasileiros e não pela Light. Light tu comprou, essa organização comprou isso tudo na falência de Mauá. Leiam, estudem, foi feita por brasileiros. Porto de Santos foi feito por brasileiros, foi feito pelo senhor Eduardo Guing, que era brasileiro. E o outro? Médico. Era um médico. Da cidade de Bagé, do Rio Grande do Sul. Foi companheiro dele na formação do Porto, não me recordo qual é o nome, do Porto de Santos, que fizeram confiantes em Mauá na formação desse trem, e São Paulo se tornaria então o que se tornou com Mauá, fez confiante de que daria o Brasil a maior força econômica, que o seu técnico tomava conta da sua parte financeira, chegou um dia e disse: Visconde, se o senhor continuar nesta obra, o senhor vai à falência. Ele diz: mas o Brasil precisa dessa obra. Ela vai continuar mesmo que eu vá à falência. E ele continuou. Foi à falência, mas deu esta obra imensa que permitiu que São Paulo fosse o que São Paulo é. São Paulo merece uma homenagem ao Visconde de Mauá. Né? Eu já fiz muito aqui. Agora não tinha nada. Eu já consegui um edifício Mauá, mas eu precisava que aquela Avenida São João chamasse Avenida Mauá. Né? Quanto à questão da arte moderna e o ufanismo tinha um exagero muito grande, porque, quer dizer, os ufanistas exageravam, havia ufanistas naturalmente delimitados, mas havia aqueles exagerados. Eu, naturalmente, como jovem, era um ufanista exagerado. Eu achava que o Brasil era tudo. Eu não admitia restrições, mas eu vou dizer mais. Eu ainda admitia algumas restrições, mas tinha amigos meus que não admitiam restrição nenhuma. Brasil era tudo perfeito, tudo perfeito. Mas a Semana de Arte Moderna, como eu já disse, não foi a causa. Ela foi empolgada por esse movimento de anti-ufanismo, de querer nos dar assim, uma espécie de consciência da nossa realidade e nos afastar daqueles excessos. Mas o resultado foi que veio um excesso contrário. E se criou uma completa falta de confiança nas nossas possibilidades. E nós, de excessivamente confiantes em nós mesmos, passamos a não ter mais confiança no nosso futuro. E assim fomos perdendo. Esse foi o aspecto negativo. Quanto a enquanto se a República foi uma solução, como disse, a República veio um pouco cedo demais para o Brasil. É verdade que as condições internacionais levavam o Brasil a se tornar um país republicano mais dia menos dia, mas nós podíamos ter esperado um pouco mais. Infelizmente, os interesses internacionais nos provocaram o advento da República um pouco cedo. Mais 10 anos, nós teríamos então estado em condições de fazer esta modificação que se fez. Mas a República mesmo podia ter sido feita seguindo as linhas da Constituição Imperial, que estava governando tão bem o Brasil, estava dando tão certo. A República, de fato, foi um grande mal. Mas isso é um tema que já exigiria um trabalho todo especial e levaria longas discussões, e eu peço aos senhores que me perdoem não tratar dele aqui, porque, naturalmente, senão não dou oportunidade de debate, daqui a pouco vocês estão cansados de me ouvir, né? Que fica... quanto ao papel da mulher no Brasil, eu tenho a dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a minha posição em relação à mulher é uma posição que está sempre exposta através dos meus livros. Eu pertenço a uma orientação que foi a primeira a dar à mulher um papel superior e a considerar a mulher em igualdade com o homem. Eu tenho minhas ligações com o movimento pitagórico, que foi o grande estimulador de tudo que de grande humanidade criou, que foi o estimulador de toda a ciência, de toda a arte, toda a medicina, toda a filosofia, de onde saíram todas as grandes criações do pensamento humano, que estimulou tudo quanto o homem criou de grande no, na cultura greco-romana, embora as suas raízes estejam no que há de grande também no povo egípcio, hebreu e os povos da Mesopotâmia e outros povos. Mas o que caracterizou, sobretudo, nesse ponto, o pitagorismo, foi a elevação da mulher, a colocação da mulher no mesmo nível do homem, sem, contudo, deixar de compreender as diferenças naturalmente que deve haver, que em nada deprime a mulher, porque ela tem um papel que complementar, sem o qual o homem nada significa, como ela também, sem o homem, se sentiria incompleta. Mas a mulher no Brasil, devido às condições históricas, tem tido um papel relativamente pequeno. Me pediram para falar sobre isso, é um tema vasto, compreende? Eu só posso falar por alto. Tem tido um papel relativamente pequeno. Isso, em grande parte, se deve a uma deficiência da nossa educação ibérica. Porque, tanto na Espanha como em Portugal, a mulher não está num nível tão elevado como ela está atualmente no Brasil. Nós ainda em Portugal observamos a mulher colocada numa situação inferior. Por exemplo, em Lisboa, o homem veste melhor que a mulher. Em Lisboa, se vê mais casa de modas para homens do que para mulheres. Em Lisboa, se exibem nas vitrines mais roupas para homens do que para mulheres. Em Lisboa, é muito comum ver-se um cavaleiro na frente e mulher atrás. Quer dizer, e é um povo culto, um povo já elevado. Mas em Portugal, no interior, então, se nota uma grande desvalia para a mulher. E na Espanha é a mesma coisa. Onde nós notamos a mulher elevada é nos países nórdicos, é nos países anglo-saxões nórdicos, que tem a mulher numa alta consideração. E nós no Brasil, felizmente, ultimamente, a mulher está conquistando um outro relevo. Mas o papel dela na nossa história foi muito grande. Há muitas personalidades importantes e a mulher sempre tem um papel, porque mesmo que não apareça esse papel, ela é a grande inspiradora do homem, ela é a que dá as melhores intuições ao homem. Porque nenhum homem realizaria nada de grande sem a inspiração da mulher. Peço que me dispensem falar sobre esse tema, porque aí eu teria que procurar outros dados e seria alongar-me, não havendo necessidade, porque é compreensível. Eu não quero que me compreendam que eu não estou fazendo elogios porque tem senhoras aqui presentes. Não, que essa é a minha atitude desde sempre, né? Eu defendo, acredito muito na mulher e luto pela sua libertação, não no sentido que muitos consideram, porque há falsas liberdades, né? Eu luto pela mulher numa libertação que a eleve, que a engrandeça, mas não a que a torne depois escrava de novas algemas. Porque as liberdades que apenas substituem algemas não interessam. Agora estou entregue à vontade dos senhores. E os senhores agora responderei a cada pergunta que me fizerem, se for capaz. Uma pergunta. Acho que essa pergunta pode ser formulada ao senhor, em nome das senhoras aqui presentes, em nome do presidente da Câmara Júnior de São Caetano do Sul, em nome do presidente da Câmara Júnior de Curitiba, em nome dos demais companheiros aqui presentes, que é a seguinte: professor Mário Ferreira dos Santos, o senhor é um homem que tem dezenas de obras publicadas sobre os mais diversos assuntos. O senhor é tido e havido como um homem que é capaz de falar praticamente sobre qualquer assunto. O senhor deu uma demonstração, muito evidente, aliás, de que o senhor é realmente capaz de falar sobre quase tudo, se não tudo. Professor Mário Ferreira dos Santos, visão, a visão total de todos os assuntos humanos. Professor Mário Pereira dos Santos, qual é o seu objetivo? Bem, eu não agradeço muito as suas palavras, mas considero-as que foram além da minha realidade. Eu não sou capaz de responder a todos os assuntos, sou capaz de responder os assuntos que eu conheço e dentro dos limites que eu conheço. Agora, acontece que eu sempre fui muito estudioso, fui um homem que me dediquei muito ao estudo desde menino. Eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler sozinho. Com 4 anos de idade eu já sabia ler, aprendi assim, vendo jornais e perguntando a uma letra e outra, acabei lendo, aprendendo a ler. Quando aprendi a ler, até espantei a minha mãe, porque sabia ler, ela se conta. Porque eu fui ler um trecho e, em vez de dizer a palavra assim, não sei o que, a cola, disse, a cola não, a colar. Eu disse, mas como é que você está lendo? Você sabe ler? Eu sei ler, estou lendo. Eu pensei que era um crime que eu estava praticando, que era tão violenta. Ela disse, não, como é que você, com quem você aprendeu? Eu disse, mas a senhora não me ensinou que essa letra é essa? Eu aprendi. Aí ela ficou muito preocupada, porque naquele tempo não havia colégio para crianças assim, de idade tão 4 anos. E eu fui para o colégio com 4 anos e meio, fui para um colégio de padres, jesuítas. Foi o primeiro colégio que eu estive. E lá não havia colocação para mim, porque eu era um menino que... Mas meu pai tinha que viajar, tiveram que me deixar lá. Eu fiquei internado, uma criança ali. E fui aprendendo assim, frequentando uma aula, frequentando outra. Me sempre dotado de uma boa memória. Muito boa intenção. Agora eu atribuo que, principalmente, deva esta minha capacidade, essa facilidade de memorização e de estudo a vários fatores. Principal, meu pai, um homem que sempre me estimulou ao estudo. Um grande amigo meu, me estimulou muito. Depois, meus mestres. Eu fui aluno de jesuítas alemães e eles de homens de grande saber, de grande valor, que me inculcaram o amor ao saber. Quer dizer, eu não sei ficar parado. Eles me ensinaram que até hoje eu não posso estar parado, eu não posso perder um minuto, estou sempre lendo, estudando, estou sempre fazendo alguma coisa. A coisa pior para mim é ficar parado. Então, talvez seja isso. Em grande parte, também a metodologia que eles me ensinaram para estudar e metodologia que eu, graças aos conselhos de um grande mestre, eu fui desenvolvendo e criando para mim, que me permite, partindo de uma pequena ideia, ir construindo uma série para expor, é um método dialético, compreende? Um método que nós chamamos de dialético concreto, o qual permite, partindo de uma ideia, fazer uma grande construção. Então é natural que eu, por exemplo, de posse de um grupo de ideias, eu possa falar longamente sobre elas, sem me perder e sem entrar em fugir propriamente da matéria. Mas é um método que eu ensino também aos outros. E é por isso que no curso de oratória meus alunos todos improvisam. Todos meus alunos, só dou o meu aluno como completo quando ele é capaz de improvisar sobre qualquer assunto. Eu pego aqui a palavra moda, o senhor vai falar sobre moda 15 minutos, ele fala mesmo. E fala bem. E se eu disser, vai falar sobre ilusão, o senhor, ele fala 15 minutos. Porque eu ensino o método de ele partir de uma palavra como ilusão e ligar, fazer um contexto com esta palavra, ligando com outros contextos e criar um mundo que ele nem calcula que imenso mundo de saber ele tem só partindo da palavra ilusão. Isto foi me ensinado por meu mestre, que foi aluno de um discípulo de Cuvier. E esse discípulo de Cuvier falava muito aí sobre aquele caso famoso da rótula, né? O Cuvier com aquela rótula que ele mal construiu, foi capaz de construir a fauna, a flora, antes de Luviana, que na época todo mundo achou uma loucura, uma ficção científica. E depois, com o tempo, veio se comprovar que Vieta tinha razão. E esse discípulo inculcou este meu mestre de aplicar aquilo para a filosofia, aquele método das comparações, etc. E esse meu mestre fez uma parte e me transmitiu para mim como uma espécie de legado dele que ele não podia levar avante, um alemão, e me entregou e disse, você que é moço, pode fazer isso, continue, leve isto avante, um filósofo alemão, foi muito meu amigo, o meu professor, e eu levei e fui fazendo, isso então me facilita. E facilita até a memorização, porque E como eu tenho naturalmente todas estas classificações já mentais, são 1.276 classificações mentais, qualquer coisa eu fichar aquela cabeça, né? Assim onde eu vou colocar. De maneira que quando eu vou falar no assunto, eu tenho de buscar. Então parece que eu tenho essa. Mas é uma questão, é um hábito que qualquer um pode adquirir. E que eu não quero só para mim. Estou ensinando para quem quiser aprender. Para quem quiser aprender, eu ensino. Como é que se faz essa dialética? Como é que se pode? Porque nós sabemos, nós podemos saber, partindo de uma ideia, podemos saber muito mais do que nós julgamos. Só partindo de uma ideia. É uma questão de por exemplo, procurar subordinantes, subordinados, colaterais. É uma metodologia toda especial. Então, depois que a pessoa colocou tudo aquilo, por exemplo, no início faz no papel, coloca no papel, pois ele tem um assunto para falar uma hora. Mas quando ele se acostuma, ele faz aquilo mentalmente em um segundo. Compreende que já tem o hábito, ele faz em um segundo. Então ele pode falar sobre o assunto. E com propriedade, né? Agora, não pode, por exemplo, conhecer fatos contingentes. Por exemplo, não é possível ele atingir, por exemplo, uma classificação zoológica. Se as pessoas agora vão me fazer qual é a classificação zoológica dos coleópteros, ele não pode, ele não vai fazer essa classificação. Aos fatos contingentes, não. Mas ao que está subordinado, que tem subordinação, a partir, por exemplo, do consequente para o antecedente, aí ele pode. Tudo que ele possa remontar, ele faz. Agora, desse consequente para o sucessivo, ele pode estabelecer possibilidades, probabilidades, isso ele pode estabelecer. Mas não pode estabelecer atualidade. Atualidade, não. A não ser que ele conheça, né? Aí ele pode, bom, aquelas possibilidades de fato já sucede aqui, sucede ali, então ele enriquece. Bom, eu não posso expor, leva várias aulas. Pois não? Companheiros, senhoras, o companheiro secretário Eurico Bebiano está disposto a anotar as inscrições para a formulação de perguntas. A primeira já foi solicitada pelo companheiro Arthur Carminho. Professor Mário Ferreira dos Santos, eu queria apenas, por curiosidade, saber se o método que o senhor utiliza poderia, assim, se entrasse no mérito de uma matéria polêmica, por exemplo, se o senhor poderia ser considerado, por exemplo, um sofista do século XX? Haveria algum... Não, porque precisamente a nossa colocação na filosofia é muito clara. Nós só aceitamos na filosofia uma autoridade, que é a demonstração. E a demonstração necessita ser apodítica, isto é, com juízos universalmente válidos. Enquanto não chegamos a isto, nós consideramos o trabalho ainda incompleto. Porque a nossa posição na filosofia é muito clara. Nós somos contra a filosofia subjetiva. A filosofia de opiniões, de doxa, de pareceres, de pontos de vista, tudo isso nós afastamos. Nos interessa apenas a filosofia objetivamente. Nós partimos do seguinte, há uma sofia, que é a suprema sofia, que é a verdade das coisas em si mesmas. As coisas tomadas em si mesmas e para si mesmas, elas são verdadeiras. Na sua relação transcendental, elas são verdadeiras. São o que elas são. Nós não sabemos ou queremos saber. Então nós marchamos para lá. Esta marcha do homem para esta sofia, para este conhecimento, este afanar, este esforço, é propriamente a filosofia. Certo? Agora, esta filosofia, ou ela alcança alguma verdade, alcança a determinados conhecimentos que ela pode estabelecer como absolutamente válidos, ou ela não alcança. Se ela não alcança, se ela tem certeza que não alcança a conhecimentos absolutamente válidos, essa filosofia é apenas uma vigiatura, é um turismo intelectual, é um passatempo, é inútil, então vamos aproveitar a nossa oportunidade para nos dedicarmos a outras coisas mais úteis para a humanidade. Vamos dedicar a medicina, a engenharia, a coisas mais úteis, não deixemos a filosofia de lado. Ou então ela atinge. Se ela atinge, então certo. Se ela atinge, vamos nos dedicar a ela. Por isso nós contrariamos e nos opomos a todas as escolas de filosofia onde se prega o agnosticismo, onde se prega a inutilidade da filosofia, porque elas deviam fechar a sua sessão de filosofia. Porque se elas acham que é inútil, que não se alcança nenhuma verdade, que a filosofia é apenas um passeio pelas ideias, é apenas contar como é que os homens pensaram sobre uma inutilidade, é melhor fechar, porque a humanidade está precisando mais de técnicos, mais de homens competentes no outro setor, não é verdade? Nós não pensamos assim. Nós pensamos diferentemente e justificamos e demonstramos. Então nós partimos do seguinte, Na filosofia, aceitamos a frase de Aristóteles. A única autoridade é... Aristóteles, a autoridade na filosofia é demonstração. E nós dizemos, na filosofia, a única autoridade é a demonstração. Quer dizer, enquanto não se demonstra, e é politicamente, num juízo necessário, que seja um juízo também exclusivo, nós não alcançamos o fim da nossa pesquisa. Agora, se isto é possível, não é possível que se discute. Nós dizemos que é possível e provamos que é. É só essa diferença que há. Quer dizer, nos afastamos de toda a filosofia da doxa, toda essa filosofia de pontos de vista, isso não nos interessa. Quer dizer, para nós não há filosofias, há só uma filosofia. As outras são caminhos errados que não nos interessam. O que nos interessa é esse, tem que ser pelo caminho demonstrativo, e pelo caminho demonstrativo, com absoluto rigor, só pode haver um.